baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. Bora começar! Pra começar a emoção, pra começar a pressão. Só que não tem hora pra chegar em casa, joga esse braço lá em cima aí. Eu queria sentir a emoção de vocês. Só quem vai ficar até de manhã, coloca o braço lá em cima pra gente então. Joga o braço em cima, bate na palma da mão e bate na palma da mão e vem. Joga pro lado esquerdo, joga pro lado direito. Como é que é? E vai botando a mãozinha lá em cima, lá em cima, lá em cima. Tira, vem devagarinho! Príncipe Negro! Príncipe Negro! Os irmãos Edilson e Edielson! Aqui! Essa vai especialmente para todas as meninas. Bora. Que gostam de dançar e das chamas amiguinhas. Vai aqui pra frente pra tu ver como que é bom. Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão. Vai! Senta essa bunda no chão, vai! Essa bunda no chão. Vem na pressão, como é que é? Essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão. Só quem tá solteiro vai botando a mãozinha pra cima. Só quem é do Pai Sandu aí, de coração, joga a mãozinha pra cima aí. Só quem bota fé que esse ano vai dar Pai Sandu, joga a mãozinha em cima. Joga a também. Um abraço, Carissa, valeu! Eu esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar, e de mão dadas vamos caminhar. Todos os sapecas, abraço, carinho, chega à vontade! E nos seus olhos ainda existe amor, seu olhar me diz que eu voltarei. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te espero. Príncipe Negro. Se me dá conta, eu regresso, eu paro e penso, e eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente. Por isso eu rezo. Quem é sincero, levanta a mãozinha. Não me olha, depois te abri essa porta. Aí te... Chega aí, Duda. Se for, não volta. E era o quê? 7 de setembro, a tua amiga me ligou me dizendo que você estava morando perto dela. E eu confesso. Solta a voz, vai. Só queria te ver. São vocês. Você. Só que não tem hora pra chegar em casa, vai cantar bem alto. Thank you. quem nunca traiu na vida, joga a mãozinha pra cima. Só quem nunca traiu. Só quem nunca levou um chifre aí, joga a mãozinha pro céu. E quem já colocou, faz barulho. E manda. Era aí que eu queria ouvir mais alto e bem forte. Só que não tem hora pra chegar em casa. Manda, manda, manda, manda. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Manda mais uma. Fronteiras, mas que agora atravessa todas, hein? Meu grande amigo Henrizinho tá por aqui com a gente. Parceirão Henrizinho e a dona Jana vieram de Belém, só pra gostar o príncipe. E Garapé, só abraço muito carinho. Nossa amiga Jace, sedutora com a gente também. Pegou a estrada e vem embora atrás do seu mega, né? Olha quem tá por aqui também, meu parceiro Marlon. Esse aí não é o príncipe, é o rei das fronteiras. É o cara que comanda sempre com a gente, abraço o carinho. Todo mundo muda de Júnior Bini no circuito sempre. Bora, Júnior Bini! O homem da refrigeração! Vem, meu príncipe! Nossa amiga Marciane com a gente também. O Playboy. Chegaram cedinho pra curtir o príncipe e o dinâmico. Valeu! E agora? Novo Príncipe Negro. Novo Príncipe Negro. Obrigado, meu parceiro Denilson! Tá sempre com a gente, ele, Jailton Júnior. Olha o mimizinho com a gente, a eterna GDB. Um abraço, muito carinho, só valeu. Solta essa voz, João! E aí? Os top DJs do Pará. Os irmãos Edilson e Edielson. Um abraço monstro com a gente. E a Thaís, diga da terra, sou curtindo o príncipe aqui na Vila São Luís. Um abraço com muito carinho. E a macharada. Vem, gatinha, vem, vem. Agora. Agora vou te ensinar. Faz aí. Priscila, o Mega Charles com a gente também. Galera que representa o príncipe em Castanhal. Tem príncipe no peito, no coração, na pele e em todo lugar, sem dúvida alguma. Bora pra cima, então. Meu amigo do Genetinho Popular, já visitando o Charles por ali. Olha, Netinho, eu libero, libero. Só porque é pro dinâmico, hein? Olha, eu sou ciumento. Alô, Danilson! Especial pro Salomão também. Aí, galera que curte o Príncipe, toda a equipe Mega System, um abraço, um carinho. Valeu! Quem lembra dele? Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Vem curtir com essa galera que é sucesso em Santista Bell. Vem, Danilson, abraço, um carinho. Você, a Thaís, ou Ingrid? Meu parceiro Evair Promoter com a gente. Tá de Castanhalda aqui com a gente, amigão de Edilson Guigels. Da Daniele. Alô, Mariane. Bora, Evair! تعالى جعل عذابا ليس لهن كفارا O Jonas é a sua primeira vez. super, vai! Tá oferecendo R$50 pra quem encontrou a chave de um carro. Só trazer aqui que vai ganhar na hora, hein? Os sapecas da Marambá e Bez. Aqui. Ai, vem, vem, vem, vem. Que eu te mato, aponta pra mim que. Ô, Alessandro! Da nossa tia das Jaguarinas, um abraço. Que amor e te sufoco com abraço. Eu te encho de amor e te sufoco com abraço. O meu bonde tá passando e ele nunca tá de boa. Se tu vacilar com ele, vai ganhar de uma boa. Nunca duvide. É sensual, é sensual. Chula de Maritu, um abraço. Vai, Jass. Eu vou sentar agora. Eu vou sentar. Galera do Ibis, futebol show. Alô, de cedo com a gente. E Jailson, alô, Jackson. Alô, Kedson. Abraço, Jack, com a gente, adeus. Alô, Aparecida. Alô, Puxês. Meu amigo Timeson Negrão com a gente, olha o consagrado das aparelhagens. Ó, Timeson! Você vai na guarda, hein? Hoje, alguns dias, tu vai tá pedindo mais. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, já avistei meu parceirão Odaí dali com a gente. Esse Odaí mora no coração do Edilson também. Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica pra você. Quica, quica pra você. Príncipe Negro. Duvido você aguentar uma dessa. Meu amigo DJ Netinho Popular já por aqui nos visitando também. Cara que comanda o Super Dinâmico junto com toda a sua galera. Grande amigo DJ Netinho, um abraço muito carinho a você. Ao nosso amigo Iago, alô DJ Iago. Ao Tiaguinho também, galera que comanda o Super Dinâmico, um abração. Tenho um carinho muito grande pelo Netinho, todo mundo sabe disso. Simplicidade e humildade esse cara aí, bicho. Mega Príncipe Negro. Bora, Rizinho! Bora, Playboy, aí, Bacinha! Dona Jana no circuito. Sinta a pressão. Meu parceiro Marlon, a Jace Sedutora. Bora, Júlio Bini, segura aí! Pode botar a Júlio no circuito. Hey, Garotinhos da Madruga de São Luís, o Hernan, Giovanni, Edsonzinho. é corintiano, joga a mãozinha pro céu. E quem é flamenguista aí de coração, levanta a mãozinha também, vai. Vitinho da TF com a gente, alô Bruna. A gatíssima Tamires também. Alô Vitinho. Alô X. Príncipe Negro. Príncipe Negro. O amigo Iago. A família Rede Bull, um abraço, um carinho. O príncipe da tradicional festa de São Sebastião aqui na vila de São Luís. Obrigado pelo carinho, toda a galera aqui da sede do Horizonte. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, grande amigo Sidney e o Preto Promoter também. Essa parceria junto com o DJ Netinho Popular juntaram forças e nos trouxeram até aqui pela primeira vez. Valeu. A gente se livra. Sabe aquele gelo que você me deu? Só os apaixonados agora, vai. O tempo conserta tudo. Ninguém perde por esperar. O quê? O desprezo que você me deu. As noites que me fez chorar. Te foi como folha ao vento. Vou pra bem longe de... Isso é uma declaração, sente aí. A dor e o meu sofrimento aos poucos foi chegando ao fim. Eu não tenho certeza se deixei de te amar. Só cansei de dar amor e você me dá gelo. Ô, gelo. Um dói leva gelo. Alô, Vitor! De tanto você pedir pra eu deixar de apelar. E é vergonha na cara e resolvi mudar. Segui seus conselhos. Sabe aquele gelo que você me deu? 3, 2, 1! Eu tô tomando ele na balada com o whisky Red Bull. Eu tô tomando o teu gelo com o whisky Red Bull. Meu amigo Frank da Mega Bros, alô Frank! Bora pra cima, garoto! Alô Chitara e a dona Adriana também! Aqui, sempre! Eu tô curtindo com a galera e dando vaia pra tu! Se alguém pra Rafael, beleza? Você é cavaleiro de porra! Vai, minha mãe! Pega o black, traz o Johnny, abre! Pega o black, traz o Johnny, abre o blue e lê. Fala de forró. A mulherada tá bebendo igual os homens. Toma, toma, toma. Mais uma galera do príncipe que atravessa fronteiras. E acaba de chegar no Mega também. Meu amigo Chitara, dona Adriana, meu parceiro Frank. Eu botei elas ainda tanto. Muito complicado segurar essa mulher. Deixa comigo. Motora Pitbull tá na área também. É o grande pro Theo, daqui com a gente, o Theo. Abraço, carinho, parceirão. Vem de Tailândia, pegou o tio, Mega. Não, não é Leste, não, é o Pitbull. E a família Red Bull aqui com a gente também. Vai! Prepara, prepara. Afunda meu peito. Vai, vai, vai. É pra descer até o chão agora, agora. Tu lembra dessa aí, né, Thiago? Vai, vai. Novinha vai no chão, novinha vai no chão. Novinha vai no meio, meninas. O Bruno do Mercado. gente. Abraço para o Bitoque. Felipe 5G, valeu. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Essa que eu gosto. Essa que eu gosto. Novinha vai no chão. Novinha. Vai, meu Fabrício. Oi. Ei. Se eu quero poesia, eu mando roupa nova. Boto de jamão. O cara que sou fã. Sou novo, tô solteiro na balada. Tô nem aí pra nada. Eu quero é curtir. Eu quero é. Aí, Denilson, no solo. E ela vai. A galera tá pedindo aqui tocar. Priscila vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, senhora bagaceira. Priscila vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão. Príncipe Negro. Jailton, Igor, o André Alton, os Trigas aqui com a gente, valeu. Os manos das Trigas. Chão, chão, chão, chão, chão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha. Um, dois, três, e... Esse aí que é teu marido, o cara tá iludido, o cara tá iludido. Que tá metido, esse aí que é teu marido. O cara tá iludido, o cara tá iludido. Ele ainda não sabe na bronca que tá metido. Esse aí que é seu marido, é? É tão pouco, é tão pouco. Todo castigo pra cor, né? É, adoro minha barra. Tão pouco, todo castigo. Ela é minha amiga, mas essa safada mente. Ela é minha amiga, mas essa safada mente. E o marido sabe de nada inocente. E o maridão. Time, sou negrão com a gente. Bom, considerado, consagrado da galera, tá com a gente no Mega. Vem matar a saudade, né, Times? Novo Príncipe Negro. Depois, com a gente, depois, com a bora. Ela mente, sucesso bagaceiras. Vai, depois, com a Brasil Show, Brasil Show. Vem, minha loura. Bora! Show do Mega no forró! A dança do verão, caga na batimanha. Vem, tem a passão que a sovinha vai. Pra fazer é muito fácil. Vem no meu que todo mundo vai fazer na noite. E aonde é assim, ó? A dança do verão, caga na. Vem, tem a passão que a sovinha vai. Pra fazer é muito fácil. Vem no meu que todo mundo vai fazer na nova dança do momento. Atenção, atenção, hein? Desce, desce. E agora desce. Ei, vai, menino. E mexe, vai. Desce, desce. Mega Príncipe Negro. Um abraço, monstro, até isso com a gente, galera em peso. Tá curtindo o Príncipe, valeu. Mega Príncipe Negro. Com os DJs que são referência. Edilson e... Essa é a hora que você puxa a gata, cola nela e faz o caqueado pra lá e pra cá. 007. Essa o Denilson se garante. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem o corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido. Que não falei no seu ouvido as frases de amor que não falei nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Show do Melo! Quando você diz que não faz amor com mais ninguém, está sofrendo agora, juro que estou bem. Se arrepende e chora por me deixar pra trás. E as alianças que guardar todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar. Ô, musicão. Você foi meu grande amor e eu sempre só fui. É o Mega Príncipe Negro. Benício com a gente, Danilo. Nosso amigo Renato Murilo. É da Central Motos. Chegada peço, valeu. Eu já tô cansado de sofrer nas quatro paredes dessa solidão. Eu fiz uma música pra você. Meu amigo Playboy, o homem da Johnny Walker, tá por aqui. De dor e um violão. Bora. Compromisso e agora vai ter que pagar. Não sou nenhuma cadela, sou uma donzela. Ô, donzela que insistiu em te amar. Nossa tropa de Magalhães Barata com a gente também, só valeu. Fiz compromisso e agora vai. Alô, brinquinho no teu posto. E aí? Mega Príncipe Negro e a coroa de Gibraltar. Príncipe Negro. Alô, Chitar, é muita onda, né? Quando ele vê, essa história louca já tá perigosa. O que você me beijou? Ui! Fico te agarrando, sem pensar em nada. O nosso caso não dá mais pra disfarçar. Eu quero ficar com você, mas chega de namoro escondido. Eu quero ficar com você, mas nada de romance proibido. Obrigado, meu parceiro Henrizinho. E a sua primeira dona Jana, a primeira dama ali com a gente. Mais uma vez vieram curtir o Príncipe. Essa vez matando saudade, né? Nada mais pra dividir o grande amor da minha vida. Bola, Marlon! É tudo ou nada. Me mostra agora. A Jace Sedutora. E no seu perfil no Instagram, no Face. Ela aparece lá sempre fazendo o quê, né? Confusão quando ele vê. Essa história louca já tá perigosa. Porque você me beija em qualquer lugar. Eu fico te agarrando sem pensar em nada. O nosso caso não dá mais pra disfarçar. Você quer? Eu quero ficar com você. A nossa princesinha Kaline chegando a pé açuda aqui com a gente também. Eu venho matar a saudade do seu Mega Príncipe. Valeu, Kaline. Príncipe mesmo. Deixo ela pra viver junto contigo. Nosso parceiro Júlio Billy, sempre com a gente. Obrigado, Júlio. Meu parceiro Marlon. Essa aí é só pra aqueles homens que nunca choraram pela uma mulher. Que nunca chorou pela uma mulher, joga a mãozinha pro céu aí. Mas não vale contar mentira. Estou indo embora. E a mala? A mala já está lá fora. Vou te deixar. Vou te deixar. Vou te deixar. Alô, Frank! Por favor, não implora. Ai, se o Gilson Lanche falasse. E não pede perdão. E não pede perdão. É muita onda. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você? Você quem destruiu a minha vida. chora. Estou indo embora agora. A mala já está lá fora. Por quê? O homem não chora. Aí, DJ, DJ. Ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. Não importa o que os outros dizem, não importa o que querem falar. O mais importante de tudo isso, você já sabe, é que somos o som da galera do Pará. O resto pode falar o que quiser. Olha o Mega detonando! Hoje vai ter show e eu vou esperar por você, meu príncipe, que eu quero amar. Então toca pra mim, me faz delirar. O som da galera. O som da galera. Fazer você dançar. Show do amor. Príncipe Negro é um show. Ele é quem vai tocar e convida você. Um abraço, Thiago. Isso aqui com a gente, comemorando 4 anos de muito amor. E quero comemorar com a gente aqui no Príncipe. Príncipe Negro estremece. Eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louca também. Fica louca, vai. Esse corpo lindo eu chego mais, vou além. E agora? Vem, chega mais perto. DJ Edilson. Não faz assim. Manda essa aí pro meu grande amigo Odaí com a gente, o homem das tops. Alô, Odaí! Pode, repare, mestre, se confundem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Celta, ninguém segura. É ele que eu vou. Calma, everybody. Calma, everybody. Vem pra cima, Charles. Vambora embora, mano, junta logo os teus planos. E a baladeira, o popopô já vai zapar. Te passa logo o step, aquele passe corre. Toma teu manque e vamos logo se mandar. Vê se não esquece o paneiro de farinha, que é pra dar para a vizinha que fala no saco. Obrigado, grande amigo Adailto, com a gente. O secretário de administração e toda a sua equipe de Magalhães Barata. Esteja à vontade, brigadão. Povo maravilhoso, lá de Magalhães Barata. Sempre que a gente pita por lá também, somos muito bem recebidos. Obrigado pelo carinho de vocês, tá? E aí? Essa Bahia é brava, a embarcação é boa, mas eu tô vendo que tem super lotação. Mas vai contra a maré, eu preferi a pé, pois salva a vida. Nosso amigo Elias, parceiro, do Negão Consagrado das Aparelhagens. Meu amigo Timeson, um abraço, carinho. Tem na cidade, a fulhancada é geral. Juntos humanos vamos tomar uma rodada de cerveja bem gelada, pois eu quero é passação. Jogando a mãozinha pra cima. E agora? O show do Mega.